la la la la la la la la la la la la la la la. Às vezes ela sai por aí. Felicidade então, que era saudade, sorriu. Fica um pouquinho enquanto a tristeza não vem. Fica um pouquinho enquanto a tristeza não vem.